Então, as cartas, elas podem possibilitar uma visão ampliada daquilo que vem até você, de vida até a morte, como também podem ajudar a revelar mistérios que não foram revelados. Mistérios que precisam ser revelados para só assim você entender alguns ciclos que se iniciou e você nunca entendeu por que não se encerraram. Daí a necessidade fundamental de uma reflexão em torno de tudo aquilo que está sendo tirado. O objetivo de alguém que busca as cartas deve ser sempre refletir. As revelações, elas vêm com o sentido de serem desobstruídas. Graças a Deus, aqui estamos em mais um diálogo com os Espíritos. Vamos fazer aqui um estudo especial, passar com as duas pombogiras sobre a história dos 22 arcanos do tarô e o que a gente pode levar para a nossa vida com cada um deles. Eu tenho as cartas aqui em mãos e vou mostrar para vocês a arte distribuída no grande tarô de Waite. E aqui, as donas pombogiras, qual que é o nome da senhora, por gentileza? Maria Mulambo. Graças a Deus. E o nome da senhora? Maria Padilha Feiticeira. Dona Maria Mulambo e Maria Padilha. Eu vou fazer a pergunta, daí as senhoras decidem quem deve ou vai responder primeiro, fica a critério das senhoras, tudo bem? É. Então a primeira coisa é, gostaria de saber só um pouquinho, se for possível, da história de cada uma das senhoras, a parte que pode nos proporcionar maior autoconhecimento. A minha história, mesmo de última reencarnação, não da última, né? Mas vamos falar de uma que chama muita atenção, onde eu fui uma rainha da minha época e fui muito perseguida, né? Porque antes de me tornar rainha, fui uma mulher que, por causa das condições da época, das condições de pobreza e adversidades que existiam, eu terminei que me encontrando em uma situação em que tive que estar em um cabaré chamado, e passei uma parte de minha vida lá, nesse cabaré, por conta que eu era uma criatura só. Não tinha ninguém, não tinha pai, nem mãe, nem ninguém. Terminei indo para esse cabaré. E na época, os pais costumavam levar seus filhos para o cabaré, para ter sua iniciação sexual, né? E um dos filhos desses fazendeiros se apaixonou perdidamente por mim. E eu também me apaixonei perdidamente por ele. E a gente decidiu viver uma vida a dois. E aí ele me tirou daquela situação em que eu estava. Terminei me encaminhando, né, junto com ele, mas a família do rapaz não aceitava. Ai. Né? Por conta da falta de aceitação da família do rapaz, eu terminei sendo muito perseguida pelo pai do rapaz. E eles mandaram uns homens me amarrar e me jogar dentro de um rio. E a partir daí, fui jogada no rio, desencarnei, claro. E o rapaz que tinha essa ligação comigo, o meu esposo, ficou em desespero e procurando. E ele terminou me encontrando no fundo de um rio. E o mais incrível que a espiritualidade me condicionou é que mesmo por causa da morte, que foi afogada, mas ele encontrou meu corpo intacto. E ele fez uma tumba para mim, onde ele fazia as manifestações e louvores. Daí começa os louvores a Maria Mulambo, com muita intensidade, com muita força, com muita axé. Isso foi muito importante, né? Porque depois eu me tornei uma entidade, uma lebara, uma pombagira, que trabalha na ordem, na lei, para ajudar as pessoas que precisam de orientações. E trago essa história com muito afinco, porque o meu campo de devoção, né, de simbologias e até mesmo de oferendas, parte do amor desse homem, que foi à busca de mim, e mesmo morta, ele continuou fazendo as suas devoções. Uau. Muito obrigado, muito linda a vossa história. Ana Maria Padilha. Eu fui uma grande feiticeira. Sempre até cresci em um meio não muito favorável. Era julgada pelas minhas práticas. Sempre trabalhei dando auxílio a quem me procurava. Como sempre, a sociedade não aceitava. Feiticeira era vista como a mulher do diabo. Tinha que ser morta. Mas eu tinha minhas formas de me proteger, também dos encarnados. Ajudei muita gente no que pude, sempre procurando a minha evolução como encarnada. Tive meus erros que foram reparados e pagos. Eu acho que isso todo ser humano deve saber. Todo erro cometido pode ser resgatado. Ao desencarnar, também começou um grande culto popular daquela região, das pessoas que eu ajudava. Já não estava mais encarnada, mas eles se apegavam com o meu espírito. Daí a necessidade de me tornar um elebara, que eu já havia sido em outros desencarnes também. Desse culto, fui me imbuindo de força. E eu estou aqui descendo para poder orientar no que eu puder. Graças a Deus. Muito obrigado. Dona Mulambo, qual foi a maior lição da sua última encarnação? A maior lição que eu tive foi as próprias guerras. As guerras e a necessidade de encontrar a paz. Né? E as guerras que ainda hoje se estabelecem. Mesmo eu, como entidade, enfrento a guerra. Tanto no espiritual, como enfrento a guerra aqui com os espíritos encarnados, no caso vocês, que gostam, saboreiam muito a guerra. O ser humano, ele não gosta de estar em paz. Ele gosta de viver em guerra. Ele adora. Porque quando não existe um momento em que se está em guerra, o ser humano busca situações. Aí vem aqueles complexos que eu considero complexos de pessoas pequenas, terminam, a pessoa não gosta mais de mim, o fulano está diferente comigo, buscando uma situação problema. Haja visto que não tem. Tudo é coisa da cabeça do ser humano, porque ele gosta de viver em guerra. A lição que eu trago da última reencarnação, eu trago assim, a necessidade de estar em paz. E isso eu levo para os filhos de fé. Porque eu também gosto de comunicar tanto aos meus cavalos e às pessoas que eu oriento, que eu dou um boi, para eu não entrar na confusão, eu dou uma boiada para não sair dela. Porque as pessoas, elas precisam entender que elas precisam estar em paz, porque senão elas nunca vão ter equilíbrio. E se elas não buscarem esse equilíbrio por bem, a dor vai condicionar ela a buscar esse equilíbrio. E é o que mais acontece dentro dos terreiros de Umbanda. essa busca incondicional pela paz. Mas será que você está colaborando enquanto pessoa para viver essa paz? Aí quando a gente vai fazer uma triagem da vida da pessoa, a gente percebe uma série de problemas ocasionados por a própria pessoa. E daí a dificuldade que a pessoa tem de viver em paz. Dona Maria Padilha, qual foi a maior lição da sua última encarnação? A minha maior lição foi que o ser humano tem coisas dentro de si que ele acha que são necessidades. E que não são. E que pode arrastar ele para o buraco. O ser humano é muito permeado pelos seus desejos. Faz daquilo uma necessidade. Se perde. Se cega. Por aquilo que quer perdidamente. Mas será que é necessidade ou é paixão? Vontade? Será que não é para alimentar coisas pequenas? Essas paixões não são para alimentar coisas pequenas, um gozo momentâneo e depois. Como é que você vai lidar com aquilo? Quando eu era encarnado e até hoje, pessoas me procuram para amarração, para tirar o livre-arbítrio do outro, pela paixão. A vontade. O inimigo do ser humano é sua própria vontade. São as paixões que ele alimenta dentro dele que não vão levar para lugar nenhum. Sim, senhora. Tem mais alguma coisa que a senhora, dona Mulambo, gostaria de dizer a respeito da senhora como essência da vossa falange antes de começarmos os nossos estudos? Minha falange trabalha para a ordem e para a lei. Minha falange não admite amarração. Nossa, muito bem direta, né? Onde existe amarração, não existe Maria Mulambo. Agora, se existe algum quiumba, um zombeteiro aí, usando o meu nome para estar fazendo essa prática, aí já é com eles. Mas Maria Mulambo não faz amarração. Maria Mulambo não tira o livre-arbítrio de ninguém. Ao contrário. Ela te ajuda a vivenciar esse livre-arbítrio. Uau. Dona Maria Padilha, a senhora gostaria, antes de começarmos os nossos estudos, falar alguma coisa da senhora, da sua essência e sobre a vossa falange? A minha falange, que é muito grande, não só de Marias Padilhas feiticeiras, mas outras Marias Padilhas que trabalham em outros campos de atuação. Deixar claro também a questão de amarração, que deve ser desconstruída essa ideia de que Pombagira só serve para fazer amarração, ou faz amarração a qualquer custo. É uma coisa que não é permitida. Por que seria permitido você tirar o livre-arbítrio de outra pessoa que está no seu caminho? Você tem um caminho a seguir, aquela pessoa também tem. Pra quê? Tirar o livre-arbítrio dessa pessoa. Primeiro não vai adicionar em nada. Vai subtrair. E segundo, que o pagamento é amargo. Existem pessoas mesmo encarnadas que fazem. Tanto o médium quanto a pessoa vão ter que pagar por aquilo. Uma hora ou outra. Isso é uma prática humana. E aí eles querem utilizar a Pombagira para isso, que era para se isentar da responsabilidade. É muito fácil colocar a culpa em uma Pombagira, haja vista que a vontade é sua. Eu gostaria de lembrar que os meus karmas são mais fáceis de ser aparado, ter as arestas aparadas. Agora, do ser humano é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Enquanto espírito encarnado, ele deve buscar, sim, o equilíbrio e a evolução. Eu, enquanto espírito, que já desencarnei e hoje trabalho dentro de uma falange, dentro de uma força espiritual, o meu objetivo, meu ideal é fazer com que você busque essa evolução. Eu preciso te ajudar a evoluir, você evoluindo, você ajuda eu a evoluir. É um conjunto de práticas que deve vir, tanto da Lebara, da Pomba Gira, como também da pessoa, do ser humano, que recebe a sua Lebara. Aproveitava antes colocar essa questão para as senhoras duas. Quais cuidados o ser humano deve tomar antes de ir atrás daquilo que deseja, não importa o preço? E pedir à espiritualidade, de repente, que realize todos os seus desejos. Que cuidado ele deve tomar e por que ele deveria ter disciplina e resistir de ir atrás do que deseja a todo custo, a todo preço? O cuidado, vou começar a responder. Cuidado que a pessoa deve ter, ou se não tem, é buscar primeiro uma orientação com a própria espiritualidade. Se ele sabe que ele carrega em si uma falange de Maria Mulambo, de Maria Padilha, ele deve buscar algum médium que já incorpore, né, essas lebaras, essas pombagiras, com o sentido de orientar. Qual o caminho? Porque às vezes você recebe informações espirituais, mas qual caminho você deve trilhar? Então você deve buscar um médium que já é mais experiente, que receba as suas lebaras com mais força, com mais experiência, por conta do tempo já que ele tem de espiritualidade, para que possa tomar certos cuidados antes de fazer essa busca por aquilo que se deseja, né? Eu sempre indico isso, até mesmo na intuição. Eu vou intuindo, principalmente aqueles que foram designados para os meus cuidados espirituais. Eu vou sempre intuindo ele a buscar um médium mais experiente e fazer uma busca. Se ele não ficou satisfeito com a pombagira que estava ali arriada no médium, ele buscar uma outra pombagira, um outro médium, que eu digo, com a pombagira que está intuindo, para que você possa, de fato, ser orientado. Porque se você pegar um médium que tem a responsabilidade ao receber a falange, seja de Maria Mulambo, seja de Maria Padilha, a Maria Padilha ou a Maria Mulambo, que vai estar arriada no Muri, vai saber te orientar. E aí você vai se precaver. Ana Maria Padilha, na mesma linha, só aumentando um pouco, para a senhora falar também a respeito disso, um pouco mais no sentido de esse desejo que cega pode causar danos, não digo irreparáveis, mas maiores do que a pessoa espera quando vai atrás do que deseja a qualquer preço, a qualquer custo? Sim. Quando você procura um Elebara, um Exu, ou qualquer entidade, para saciar suas vontades, vontades que não são saudáveis, o retorno é bem maior. Você não imagina que seja, mas é. O retorno, a senhora diz, a colheita é negativa. E quando vem o baque, você se pergunta por quê. Mas você sabe qual é a resposta. Você sabe o que você fez. Então, se planta vento, se colhe tempestade. Certo. A senhora falou quando vem o baque, para quem não entendeu essa expressão, é quando chega o momento da responsabilidade de colher o que plantou. Arcar com as suas dívidas. Ah, claro. A partir do momento que você age de forma egoísta para se saciar à custa dos outros, você já está adquirindo, colocando na sua conta um menos. Tá certo. Que vai ser cobrado depois. Graças a Deus. Então hoje vamos fazer um estudo sobre os 22 arcanos do tarô e que lição eles trazem para a vida de cada um de nós. Certo? Eu vou dizer aqui o nome da carta, mostrar as pessoas em casa e pedir às senhoras que cada uma responda essa pergunta relacionada a essa carta. Eu vou repetir a pergunta, tá bom? Muito obrigado. Antes de começar, Dona Maria Mulambo, tem alguma coisa a acrescentar que a senhora gostaria, se bem que vai sair nas cartas, né? Os seus ensinamentos e tudo. Mas a respeito de tudo que falamos até agora, uma palavra final para as pessoas guardarem bem na cabeça e no coração. O que, que a senhora quer que as pessoas realmente fixem? Bom, a Gira vai ser boa, ela não precisa ter 7 maridos. Oh. Ela não precisa ter 7 homens. Ela não precisa ser puta. Ela precisa ser espírito. Ela precisa ser essência. Ela precisa ser força. Não essas coisas que são deturpadas. Às vezes por curumbas, às vezes por mensagens, através dos meios de comunicação. A Pombagira, na sua essência, seja Maria Mulambo, seja Maria Padilha, seja Sete Cruzilhadas, elas vão trazer uma mensagem espiritual. Uma mensagem espiritual não quer dizer que vai estar ligada com os seus desejos e as suas vontades na totalidade. Claro. Dona Maria Padilha, qual mensagem a senhora gostaria que as pessoas fixassem bem na mente, no coração e que buscassem praticar como um conselho vosso? Ainda na linha de pensamento da Maria Mulambo, Pombagira, para ser boa, tem que ser mulher. E eu acho que isso cabe também aos cavalos. Você tem que ser as mulheres que, às vezes, estão em falta com a sua Pombagira, querem utilizar dela, da imagem dela, para conseguir homem. Ela não precisa disso. Não seria muito melhor trabalhar sua sedução? Se trabalhar como mulher, seria muito mais válido? Essa é a mensagem que eu deixo. Tá certo. Muito bom. Então eu vou sugerir uma ordem, por exemplo. Como a Dona Maria Mulambo está incorporada no aparelho do dirigente espiritual da casa e a senhora está no pai pequeno, vou deixar que ela comece. Depois, no segundo, a senhora comece e a gente vai intercalando assim. Pode ser? Pode. Pode ser, dona mamãe? Tá certo. Então. Graças a Deus. Então, eu vou mostrar aqui para as pessoas em casa. Essa é a carta número 0, normalmente conhecida como a carta 22ª. É o louco. Não é? Então, vou fazer o seguinte, vou falar para as senhoras algumas palavras-chave a partir da nossa próxima carta. Mas nessa, no louco, a gente sabe que ele trata bastante sobre aquele início de jornada, aquela iniciação, aquele espírito aventureiro, aquela fé na vida e ainda não tem toda aquela experiência, então ele se atira e vai com ingenuidade ao objetivo dele. Então, qual o ensinamento essa carta, na visão das senhoras que foram feiticeiras, foram aí leitoras de oráculos, não é? As senhoras acreditam, começando por Namulambo, que a carta do louco nos traz? Traz esse processo assim de começo. Processo de começo. Como você deve começar? Quais caminhos? Mas para um começo é necessário uma reflexão. Você não pode começar nada sem refletir. É preciso você refletir para que você dê o primeiro passo, né? Mesmo nas andanças, mesmo tendo essa vontade de desbravar o mundo, você tem também uma necessidade de refletir, de pensar em todas as consequências que isso pode lhe remeter. Claro que sim. Dona Maria Padilha, por favor, qual é o ensinamento que a senhora acha que podemos levar para a vida sobre a carta do louco? O louco é aquele que se joga. É aquele que vai ao mundo com sede de conhecimento, porém não calcula muito bem. Sim. Essa carta, ela fala muito de astúcia. Você deve ter. Quando ela cai no negativo, numa tiragem, procure calcular os seus passos. E quando ela cai no positivo, deixe fluir as coisas. Não aprisione. Vá. Se jogue no que você quer fazer. No negativo ela é bastante perigosa. Porque fala de você não ter discernimento para buscar o que você quer. Você só quer. Mas você não calcula os seus passos até chegar lá. O louco é aquela criança que está engatinhando. É uma carta que também tem uma sinalização muito literal. Né? O louco, você está se jogando sem usar a cabeça. Então essa carta no negativo pede muito cuidado. Calcular. É uma pessoa que não pensa antes de agir. Que não tem uma base para agir. Então essa carta, ela fala bastante disso. A carta número 1, que emociona as pessoas, é a carta do mago. O mago fala sobre aí o início de alguma coisa, a força de influenciar os outros. É aquela pessoa que tem habilidade, sutileza, que tem as condições e os elementos, que já está ali na capacidade potencial de direcionar. Ele tem autoconfiança porque é um mago. Ele tem a força de vontade, o poder de criar a inteligência e sabe colocar armadilha para os inimigos. Talvez sigamos essa mesma ordem. Por favor, Dona Muna, qual que é os ensinamentos que podem nos trazer essa carta, a carta do mago? A carta do mago também traz em si, se ela vier arraigada de junto com a carta do louco, que às vezes pode acontecer. Sim. Se ela vier arraigada com a carta do louco, é justamente essa necessidade de ampliar os seus horizontes também. O que é necessário que o mago faz? Ele amplia os horizontes. Ele tem uma força mágica de observar melhor tudo que pode vir a acontecer, tudo que são acontecimentos. Então, se dentro da tiragem a pessoa está um pouco perturbada, na tiragem da carta, o mago ele vem te dando essa condição de, além da reflexão, um pouco de busca pelo conhecimento. É preciso buscar o conhecimento, porque através do conhecimento você vai ter intuições que venham realmente positivar a sua vida e pode, além de tudo, colaborar com o seu meio, seja a família, seja as situações amorosas, seja o ciclo de amizade, as relações interpessoais, tudo isso se liga por causa da busca pelo conhecimento. Pode ser. Por favor, então, Dona Maria Padilha, quais as lições que trazem para a gente a carta do mago? A carta do mago, ela é uma evolução da carta do louco. Ali o louco já colheu bastante conhecimento pelas andanças. Na carta do mago, tem a simbologia dos instrumentos sobre a mesa. São os instrumentos que ele conseguiu colher nas suas andanças. Então ele já tem um discernimento maior, uma preparação maior, ele está preparado para trabalhar o que ele aprendeu e atingir um novo patamar de conhecimento. É onde ele vai conhecer mais ainda através da prática, da ação. Mas também é uma carta de busca de conhecimento. É uma jornada. O tarô é uma jornada. É uma história a ser contada. E a carta do mago ainda é o início dessa história, porém já imbuída de conhecimento. Fala, observe os instrumentos que você tem, como você vai usá-los. Os instrumentos que você conseguiu na jornada do louco, como você vai usá-los. Então segue essa linha, essa história a ser contada. Como a Maria Molano falou, seguida da carta do louco, é o prosseguir da sua busca por conhecimento. Nossa. Continue. Mas agora calcule o que você já tem para colocar em prática. A próxima carta é a grande sacerdotisa. Ela fala nessa carta, sua gente que estuda, né, sobre segredos, mistérios, o futuro ainda não revelado, sobre o silêncio, a força do silêncio, a sabedoria, o conhecimento profundo das coisas. Ela trata das intuições, dos pressentimentos, os poderes psíquicos, sensibilidade, paciência, bondade e sobre coisas duradouras, Dona Bumombo. E que ensinamento essa carta pode trazer para a nossa humanidade? Eu costumo dizer que essa carta está muito ligada à questão do espírito velho. A busca da sabedoria, né? Não ser apenas inteligente, mas também sábio. E muitas vezes a sabedoria está no silêncio. Então só entende a necessidade do silêncio quem tem a necessidade de calar-se, né? Se eu fosse fazer essa tiragem de carta para uma pessoa desesperada, às vezes movida pelos impulsos, eu diria a ela que ela deveria buscar um pouco mais de sabedoria antes de lidar com os seus problemas. Claro que sim. Ah. E como fica, Dona Maria Padilha, conhecimento que a senhora pode encontrar nessa carta para nós, os encarnados e até os espíritos? A carta da sacerdotisa é o oculto também. Tudo aquilo que não está se revelando. Algo está acontecendo que você não está percebendo. Ela fala muito disso também. A sacerdotisa é calada, é misteriosa. Mas ela detém os poderes do oculto. Então, se essa carta sai numa tiragem, claro que sempre depende da ordem que essas cartas saem, para dar sentido à outra. Certo. Mas essa carta fala bastante disso. De coisas ocultas em algumas tiragens, para você ter até um pouco de cuidado com alguma figura feminina que pode estar com você. Que assim seja. A próxima carta, a terceira, é a carta da Imperatriz. Ela fala sobre realizações, ações, criatividade, longevidade e fertilidade. Vitalidade, nascimento, prosperidade, também dificuldade, clandestinidade, dúvida ou ignorância, época de movimento e prosperidade. Que conhecimentos pode nos passar, Dona Maria Mulambo, a carta da Imperatriz? Às vezes, dependendo da tiragem, claro. Se vir uma pessoa, que as cartas também respondem, de acordo com a necessidade que a pessoa tem. Vamos falar nesse caso de uma mulher desesperada. Sim. Desesperada, que precisa reconstruir o seu casamento. O seu casamento está destroçado por inúmeras situações da vida. A carta da Imperatriz, ela vem te dizer que há uma necessidade de mudança de comportamento para que as realizações possam, de fato, vir até você. Muitas vezes, o seu casamento pode estar sendo destruído por causa de uma situação, por causa de uma outra personagem. E quando se fala, às vezes, na fertilidade, é também falar nos filhos, dentro de um próprio casamento, ou de um possível reconciliamento através da própria fertilização, da gravidez, por exemplo. Adicionado a outras cartas, a carta pode responder: o futuro te reserva também um filho, e esse filho vem com o sentido de resgatar alguns valores do casamento. Pois não, Dona Maria Padilha. Qual ensinamento tem a carta da Imperatriz? A carta da Imperatriz é tudo isso. E um pouco mais. A carta, aliás, e muito mais. As cartas falam muito, é muito complexo. Se a gente fosse dissecar essas cartas aqui, seria muito tempo. Certo. Mas a carta da Imperatriz fala de gestação. Também. Em outras tiragens, você está com um plano. Dona Maria Padilha, eu estou com um plano de montar um negócio. Faça a gestação desse negócio. Não é uma coisa que é da noite para o dia. Uma criança não é da noite para o dia. A Imperatriz na carta, ela está grávida. Então vem falar de gestação. Geste os seus planos. Faça uma gestação dos seus planos. Elabore muito bem. Cuide desse plano como um filho esperado. E se sai a carta da Imperatriz para um negócio, com certeza é um negócio de sucesso que vem lá na frente, mas que precisa ser gestado e construído com o cuidado que uma mãe tem de fazer a gestação do seu filho. Oh. E então chegaremos na carta do Imperador. A carta do Imperador fala sobre estabilidade, poder, proteção, realização. Fala sobre ajuda, sobre autoridade, força de vontade, o poder no mundo, organização, disciplina, dinheiro e experiência. Que lições de vida, Dona Maria Mulambo, para nós encarnados e espíritos desencarnados, traz essa carta? Necessidade também de equilíbrio. Porque no meio dessa série de leituras que se tem, de significados, é importante manter-se equilibrado, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos possíveis problemas que possam vir. Então a carta do Imperador, ela vai trazer também esse sentido de que o ser humano, ele precisa se organizar. É organização que precisa. E aí as organizações vão se dar de várias formas, é claro. Se você está desorganizado espiritualmente, é necessário começar um processo de organização. Se é na sua família que você percebe um processo de organização, é na família que você precisa organizar algo ou alguma coisa. Se é nos meios em que a pessoa vive, então é nesses meios que precisam ser organizados alguns pensamentos, algumas lidas, alguns processos que vão se relacionando uns com os outros. Maria Padilha, aqui, lições para a nossa vida, traz a lâmina sagrada do Imperador. Esse arcano, ele vem falar também de responsabilidades. O Imperador, ele tem responsabilidade com seus governados, com os que estão a patente abaixo da sua, que está na sua responsabilidade. Ela vem pedindo responsabilidade. O Imperador tem o poder. Ele tem o poder de dominar todo um reino. Mas essa carta cobra responsabilidade. Cobra bastante responsabilidade. E equilíbrio. Fala de equilíbrio. Tem uma mão firme. A mão do homem que governa, a mão firme. Palavra. Cobra palavra. Seja uma pessoa de palavra. A sua palavra vai valer muito no que você pretende. Pode ter várias outras interpretações, mas isso vai depender muito da tiragem. Mas a simbologia dessa carta fala muito de equilíbrio, poder, responsabilidade. A próxima carta que a gente tem é o Hierofante. Ele fala sobre casamento, aliança, compaixão, bondade, inspiração, um guia, ajuda que chega. Também fala sobre cativeiro, mas também fala sobre proteção espiritual. Qual a lição que nos traz, Dona Maria Mulambo, a carta do Hierofante? Necessidade de ser bom. Principalmente, a necessidade de ser bom. Porque através disso você vai conseguir estabelecer uma série de bases que são fundamentais e significativas na sua vida. Claro, sim. Dona Maria Padilha, qual ou quais lições nos traz a carta do Hierofante? Reclusão para refletir. Vem falar também de reflexão. Se afaste um pouco, veja o quadro como um todo. Busque a resposta que está dentro de você. E sempre a bondade vai prevalecer, acredito. Uhum. É uma busca do ser humano para consigo mesmo. E é uma busca que ninguém pode fazer por você. Claro que sim. A próxima carta é a carta dos enamorados. Todo mundo que busca um grande amor é a carta que mais espera no jogo, não é? Os enamorados, obviamente, falam do amor, da beleza, atração, sucesso nas provações, casamento e união. Eu, talvez, somasse a tudo isso a necessidade de ter escolhas, é um momento de escolhas e também de questionar os seus princípios e permitir reconhecer que você tem dúvidas e que a escolha pode fazer a diferença. Então vamos lá, Dona Maria Mulambo. Quais são as lições de vida que nos trazem, os ensinamentos que nos traz, perdão, esta carta dos enamorados? Amostiragem significa aproximação de alguém que possa vir a estabelecer um relacionamento com você. Em outra tiragem que a pessoa já tem, cuidado para isso não se tornar uma prioridade. Porque se isso se torna uma prioridade, você pode esquecer as demais que existem. A sua vida é um conjunto dessas prioridades. E é necessário saber interpretar cada uma delas para poder vivenciar. Claro que sim. Pois não, Dona Maria Padilha. A carta dos enamorados realmente sempre é a carta mais esperada por quem procura um amor. É uma sinalização de algo que está por vir, ou que já está acontecendo. Se está por vir, aguarde. E se prepare para que aquele amor chegue até você com equilíbrio. Se já está acontecendo, é uma afirmação de compromisso. Pode não ser um casamento, mas pode ser uma afirmação de compromisso. Uma relação mais sólida, duradoura. Também fala de algo que deve ser construído com ambos da relação. E falar também de empenho para equilibrar esse relacionamento. É um campo que está fértil. A sua área amorosa está fértil. E você deve plantar, que com certeza terá uma colheita farta. Olha aí. A próxima carta é o carro. É a carta de número 7. E o carro, ou a carruagem, fala sobre ajuda, sucesso, proteção divina, triunfo, coragem, aventuras, viagens, também presunção, vingança, guerra, problemas e efeitos rápidos. Eu vejo que uma das lições que essa carta nos traz é de saber avançar na vida com as rédeas na mão da carruagem, sabendo que ali tem um cavalo branco e um preto, que o branco talvez seja a espiritualidade e o preto a matéria, sem negar nenhum, que todos caminhem para a mesma direção. Mas vamos lá, Dona Mulambo, que lições nos trazem essa carta do carro? Sim, é uma necessidade também de equilíbrio. Ah lá. Uma necessidade de equilíbrio, tanto com a espiritualidade, como também com a materialidade. Para que tudo aquilo seja materializado na sua vida, é necessário você respaldar cada uma dessas coisas que são direcionadas. Principalmente quando se fala do que se está vivendo naquele momento. Entendi, claro que sim. Ana Maria Padilha, por favor, que lições nos traz a carta do carro, da carruagem? Segure as rédeas da sua vida. Também é segure as rédeas da sua vida. Talvez você esteja num carro desgovernado. Eita. Talvez a sua vida seja um carro desgovernado. Dependendo, claro, da área que você está procurando orientação. Ou talvez a tela toda esteja um carro desgovernado. Segure as rédeas. Na ilustração de alguns decks de tarô, os cavalos estão para lados opostos. E é o seu dever segurar essa rédea e colocá-los na mesma direção. Talvez os seus propósitos não estejam se conciliando. E sejam esses cavalos. Segure as rédeas da sua vida, da situação, se imponha. Essa é a principal mensagem do carro. Graças a Deus. A próxima carta é a número 8. Número 8 passa, às vezes, uma certa contradição, porque o povo fica entre a carta da força e da justiça. Então eu vou colocar a carta da justiça, apesar de o tarot de Waite sugerir que a carta da justiça é a 11, eu também vejo ela como a 8. Depois as senhoras saberão dizer se preferem essa e por que, se quiserem, eu já comento direto. Mas vou mostrar para as pessoas a carta que esse deck sugere ser a 11, mas que vamos estudar como sendo a 8, até porque aquele símbolo do infinito, aquele como é no alto é embaixo, e sabendo que a justiça tem uma raiz lá em cima e circula por tudo aqui embaixo, foi por isso que também eu gosto de colocar ela quando eu tiro as cartas ou faço um atendimento como a 8. E o que a Carta da Justiça nos ensina? Deixa eu mostrar para as pessoas. A Carta da Justiça fala sobre o equilíbrio, sobre a honestidade, sobre o triunfo merecido da lei. Fala sobre objetividade, moralidade, execução das ações, resultado de suas ações. É aquele momento de colher o que plantou, não é? Então, eu vejo que a lição que essa carta passa é que quando chega a hora da colheita, não tem me perdoe, me dê agô, me dê licença. E quando a justiça desce a espada, não é para ser mal. É para corrigir e colocar você no caminho certo. Então vamos lá, Dona Maria Mulambo. Qual lição essa carta passa na compreensão da cena. Na tiragem, geralmente eu peço para o filho ou a filha que está nessa tiragem das cartas que ela busque equilibrar os seus chakras. Olha. Também. Por quê? Porque se não houver equilíbrio dos chakras, a tendência é que quando venha essa situação acontecer de justiça, é que você não tenha condições de suportar a situação que possa vir ocasionar essa justiça. Essa justiça. Claro que sim. Por favor, dona Maria Padilha. Pense na carta da justiça, trazendo... Pense que a sua vida é um guarda-roupa desarrumado. Uhum. E você se recusa a arrumar. A carta da justiça vem te obrigar a arrumar. Existem aquelas situações que você tá fugindo. E essa casa, essa carta pesa nessa hora. Sim. Essa carta, para quem tem o seu Senhor Bás como referência, é a carta de Xangô. Nossa. É bem literal. É. E ela vem falar sobre justiça. Vem falar também para você revisitar a sua consciência sobre o que é ser justo. Será que você está sendo justo com as pessoas? Será que aquela pessoa que é seu amigo, que é seu próximo, também está sendo justo com você? Será que ela está sendo injusta e você está aceitando e achando que aquilo é justiça? A carta cobra também a questão dos seus erros. A questão dos erros. Você está fugindo dos seus erros. Não está consertando-os. Não está buscando aprender com os seus erros. Infelizmente, a justiça vai ter que pesar. Pesar na sua consciência para que você tenha a necessidade e a humildade de aplicar a justiça em você mesmo também. Nossa. Claro que sim. A carta 9 é o Eremita. Mostra um senhor segurando uma lamparina. O Eremita fala sobre prudência, circunspecção, estar sozinho, introvertido, em silêncio, em serenidade, mas também dissimulação, trapaça, corrupção, traição, efeitos lentos a longo prazo. A lição que eu acredito que essa carta passa é que a hora que a justiça deu a sentença, é momento de você ir olhar, engolir seco, né? E olhar tudo que você plantou, como plantou, e aquilo vai dar ali aquela sensação de recomeço. Se você plantou bem, vai dar a sensação, vamos para o próximo nível, vamos avançar. Vejo que para mim essa carta passa, essa lição de vida. Para a senhora, dona Mulão, que lição essa carta passa para a gente? Além dessa necessidade de luz. Boa. Além de todas essas lições, a necessidade de luz que o ser humano deve buscar. Essa necessidade tem que estar latente dentro do ser humano. Se isso não está presente na sua lida, e você consulta o oráculo e traz essa carta como um emblema, você deve buscar essa luz de uma forma condicional. Porque às vezes o seu pensamento está embriagado em fazer algo ruim. Por isso vem a questão da trapaça. Né? E se você tiver com vontade, eu sempre digo que o oráculo das cartas, ele comunica tudo aquilo que você é. Ou tudo aquilo que você quer, ou tudo aquilo que você está fazendo, ou que você pode fazer, e coisas que podem também ser evitadas. Então eu vejo a necessidade de luz quando eu estou colocando a carta. Necessidade de luz para o seu caminho. Porque se você continuar com esse pensamento de trapaça, esse pensamento voltado a prejudicar alguém, você pode colher uma justiça que você não vai considerar das melhores e ainda vai se sentir injustiçado. Claro que sim. Ana Maria Padilha, quais são, então, o eremita passa para a gente? O eremita, ele vem falar novamente, junto com o hierofante, recolhimento. Buscar. A história dessa carta não é exatamente a história. É a história que ela conta. Certo. A emblemática. Sim. Você pode ver que muitos decks é um senhor idoso. Essa carta também liga aos pretos velhos. Sim. É uma carta que fala, é um idoso que se afasta das pessoas, que se afasta do seu condado, para buscar sabedoria com ele mesmo. Também fala também de introspecção. Busque essa luz. Busque essa luz com as suas reflexões. Se afaste um pouco do quadro. Talvez você esteja focando muito num ponto. Talvez você precise se abster um pouco daquela situação que você está vivendo. Dar um espaço para trás. Para observar tudo. Talvez você esteja vendo um pingo em um quadro que é enorme. Dê dois passos para trás. Observe como um todo. Essa carta no negativo vem falar de reclusão desnecessária. O ser humano que se exclui. Introspecção em excesso. Falta de comunicação com os seus próximos. Com as pessoas que convivem com você no geral. Então essa carta ela vem falar bastante disso. Introspecção. Busca. Claro que sim. A próxima carta é a carta da Roda da Fortuna, que fala sobre sucesso, elevação, fortuna, destino feliz, sorte, felicidade e mudanças rápidas. Para mim, a lição que essa carta passa é o seguinte: você ali, a justiça deu a sentença, agora que você analisou, entrou no seu mundo interior, sentiu tudo aquilo, a necessidade de colher ainda não passou, e essa carta que chega, cada um ali vai receber aquilo que plantou, porque na vida você pode plantar, pode se arrepender, pode olhar o que fez, pode ter a renovação interior, mas a colheita não escapa, e essa carta vem trazer. Então, para a senhora Dona Mulambo, que lição que traz essa carta para a nossa vida? Dependendo muito daquilo que se está focando, pode sim trazer a fortuna, como pode também trazer grandes infortúnias. Porque a fortuna que vem direcionada na carta nem sempre é uma fortuna financeira, sim, como muitos possam acreditar. Mas fortunas de sentimentos, pensamentos alinhados podem colaborar no seu processo de vida. Como também pode chegar até você riquezas fantásticas através do elemento sorte. Olha. Pode ser uma revelação que ela possa estar alocando naquele momento. Pode ser. Você vai ser afortunado com algum tipo de riqueza material. Às vezes ela traz significado. Como pode também ser uma riqueza espiritual, uma paz de espírito consigo mesmo. Claro que sim. Pois não, Dona Maria Padilha, que lição a Roda da Fortuna traz para nós, os humanos e os espíritos? A Roda da Fortuna fala muito dos altos e baixos também da vida. A roda está em constante movimento, ou não. Se ela sair no negativo, talvez sua roda esteja parada. Você talvez esteja estagnado no seu ciclo de evolução e de crescimento. Dependendo da situação. Mas a Roda da Fortuna tem uma simbologia também bem clara. Em alguns decks ela vem com a imagem de uma roda, uma caça, um animal predador junto da roda e um ser humano. Esse ser humano é você. E essa simbologia vem falar daquele velho ditado, um dia da caça, outro dia do caçador. Sim. Se hoje você é a caça, você pode movimentar a sua roda. Você tem tudo para isso. Movimente a sua roda da fortuna. Suba. Se está no positivo, provavelmente indica ascensão. Mas se está no negativo, vamos movimentar essa roda. Eu vejo aqui também nessa carta, embaixo, um ser... É como se fosse um ser vermelho com chifrinho, mas é uma orelhinha de lobo, uma mistura dos dois. Faz a gente pensar às vezes que é Exu sendo aquele ponto de virada que leva as coisas a acontecer. Sim. Em função da ordem da lei maior. E o Exu é a ação. Olha lá. Exu é a ação. Tá de volta. Também em reação. Como? Como também reação. Sim. Ele está te pedindo para agir. Se você está embaixo, haja. Ou talvez também possa, dependendo de qualquer outra carta que possa sair com essa, sua roda pode estar embaixo por um karma que você está pagando. Sim. O Exu trabalha encaminhando vocês para que vocês passem pelos karmas necessários. Olha. Claro que sim. Então, a próxima carta é a 11, que nesse deck seria a 8, a força, que mostra uma mulher segurando a boca de um leão. Então, a força fala sobre energia, poder, ação, coragem, generosidade, sucesso completo e honrarias. A lição que eu aprendo com essa carta é que, uma vez que agora chegou o momento de colher, e a justiça sentenciou, e a roda da fortuna distribuiu a cada um conforme suas obras, agora, meu amigo, não é hora de reclamar. É hora de domar esse leão interior e suportar o que tem que suportar, porque nada dura para sempre, né? Pois não, dona Maria Mulambo, que lição essa carta traz para a gente na leitura da senhora? Também ter cuidados com aquilo que você fez, com aquilo que você realizou ou deixou de realizar. É necessário que você tenha consciência dos seus feitos para então você colher as bonanças. Boa. Dona Maria Padilha, qual é para a senhora a lição que nos traz a carta da força? Se domine. Domine as suas vontades. Se domine. Domine as suas imperfeições. O leão também é você. Oh. Dome o seu leão interior. Dome suas imperfeições. Dome aquilo que não está lhe deixando conseguir o que você quer. O que você precisa, principalmente. Vem falar de domar também as pessoas ao seu redor. Não domar de manipular. Domar de saber lidar com essas pessoas. Claro. Acaricie as feras que estão ao seu redor. Se aproxime. Não tenha medo também daquela pessoa que talvez lhe queira mal. Tente domá-lo. Tente levá-la um pouco de afeto. Talvez isso resolva muita coisa. Claro que sim. Vamos começar o arcano 12º e vamos terminar esse encontro na morte. Começamos, com a licença das senhoras, nosso segundo encontro a partir da 14ª carta, a temperança. Tudo bem? Graças a Deus. Então, a carta de número 12, muita gente vê como um enforcado. Eu prefiro ver como pendurado. Porque enforcado é no pescoço que vai o negócio, né? Mas deve ter uma razão e as senhoras poderão nos dizer depois como cada uma prefere fazer a leitura. Eu prefiro como o pendurado. E o pendurado fala sobre sabedoria, circunspecção, discernimento, intuição, adivinhação, profecias, mas também provações e sacrifícios, momento parado. Para mim, o que essa carta traz de lição é que, às vezes, uma vez que você teve força para resistir o que a justiça sentenciou através da roda da fortuna, é o momento de você colocar as mãos para trás e apreciar, saber que a vida tem o seu ciclo e às vezes não tem muita coisa que a gente possa fazer aqui além do nosso melhor, né? E ali a cabeça dele está brilhando nesse deck, dizendo assim, às vezes só observar, como ensinou o senhor Nego Gerson no diálogo anterior, só observar você consegue aprender muita coisa no lugar de ficar vendo as coisas na superficialidade que ela se apresenta. Eu vejo muita profundidade nessa carta e fé. Dona Maria Mulambo, que lições para a senhora traz essa carta? É o pendurado para a senhora ou é o enforcado? O negativo significa situação de morte. Você está com maus pensamentos que podem lhe levar ao suicídio. É necessário ser sábio. É necessário ter discernimento. Até porque eu utilizo as cartas, quando eu faço a utilização delas, sempre para saber de alguma coisa que não me foi revelada no mundo espiritual. Ótimo. Caramba, um espírito usando as cartas para ir além. Além. Caramba. Porque às vezes a força maior não quer me falar. E eu preciso me utilizar do elemento para buscar saber o que a força maior pretende. Nossa. E o que eu posso colaborar. Porque às vezes quem está fazendo a tiragem da carta está completamente negativado. E impossibilita muitas vezes ver algumas coisas, porque a espiritualidade boa não consegue, por conta de tanta sujeira espiritual, não consegue fazer uma análise completa. Nossa. Eu utilizo elas para isso. Então a senhora poderia repetir, por gentileza, o que a carta do pendurado traz, mais uma vez. E ele é no negativo, uma situação de morte. Certo. De suicídio. Olha. E a senhora veria mais então como um enforcado que pendurado. Como um enforcado. Boa. Aquela pessoa, ela precisa ser desobsediada imediatamente. Nossa. Claro que sim. Pois não, Dona Maria Padilha, que lições traz a carta e a carta, o arcano 12, e para a senhora é o pendurado ou é o enforcado? Eu acho que pode ser os dois. Oh. Dependendo de como ela sai. Sim. O enforcado ou pendurado, como queira chamar, normalmente vem falar também de amarração. E está diretamente ligado aos nossos trabalhos de desamarrar. Quando não sei se vocês podem perceber na carta, quando o enforcado sai, ele tem uma simbologia também muito forte. É uma pessoa que está amarrada. Em alguns decks, os seus pés estão amarrados e suas mãos estão visíveis, mas suas mãos estão soltas. Então quer dizer que talvez você possa sair daquela situação se desamarrando sozinho. Talvez você precise de ajuda espiritual. Isso vai depender muito do resto da tiragem. Mas pode simbolizar que alguma área da sua vida está amarrada. E aí provavelmente vai precisar de um trabalho para desamarrar essa área da sua vida. Fala também de falta de fé em si mesmo. E isso leva à sinalização de suicídio, como a Maria Blanco falou. Fala de falta de fé. Se suas mãos estão desamarradas, por que não desamarrar os seus pés? Graças a Deus. Vamos fazer essa carta final nesse encontro, que é a carta da morte. uma das cartas mais temidas numa tiragem de tarô. Olha o drama. Ela fala sobre fim, perdas, contrariedades, passagem de um estágio para o outro, mudança de consciência, renascimento, renovação. É uma carta rápida. Esta carta raramente significa morte para muita gente, a morte física, né? Geralmente está ligada à morte de um estado de consciência. A lição que ela traz para mim é que a gente aprenda a respeitar os ciclos da vida e não resisti-los com maturidade. Pois não, dona Maria Mulambo, o que essa carta nos ensina? Necessidade de renascimento. Olha. Renasça para si mesmo. Olhe para você e volte a ser uma criança. Comece a engatear de novo. Tire todos aqueles reflexos negativos que você vivenciou e olhe para frente, não com um olhar olhado, mas com um olhar olhante, com um olhar fixo nos seus ideais, nos seus objetivos. Sim. Renasça para si, não para o outro. Que seja uma necessidade sua e não do outro. Se recicle, se renove, se reconstrua. Ela traz esse significado. Graças a Deus. Pois não, Ana Maria Padilha. Que lições nos traz a carta da morte? A carta da morte diretamente ligada ao mundo. Os fins, os términos. Aquilo que vai morrer naturalmente, ou aquilo que você precisa matar dentro de você. Inveja, rancor, coisas que você precisa dar fim, ou coisas que vão se findar naturalmente. Dificilmente, realmente, se sai morte, literalmente, com essa carta. Claro. Até porque a gente não está aqui para adivinhar momento de morte de ninguém. Olha. É um ciclo natural. A não ser que seja uma interrupção. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas essa carta dificilmente sai com presságio de morte. Literalmente. Ela fala de fim de ciclo. Se você está passando por um momento difícil, se alegre se essa carta sair. É o fim desse ciclo. Se prepare para mudanças. Também pede preparação para mudanças. Término de situações que você está vivendo. O ser humano nunca é fácil sair da sua zona de conforto. Mas essa carta vem apresentar fim de ciclo. Algo vai terminar para que algo se inicie. É sempre essa simbologia. Vai depender novamente do resto da tiragem e da interpretação que é feita durante a tiragem. Se for para os tarôs, essa carta pode sim sinalizar alguma situação de morte física, se vier adicionada a carta do rato, que significa a perda, né? Pode sim significar, mas dificilmente sai, dificilmente sai quando está na tiragem, muito rarissimamente sai. Sim. Preciso fazer uma leitura, porque tem uma leitura feita. Assim, assim e assim. Olha. É. Ela tem que ser, a leitura tem que ser completa. No final, quando termina toda a tiragem, você tem que fazer uma leitura dessa forma, dessa e dessa. E aí você vai ter uma mensagem final de tudo. Ótimo. Então agora, a mensagem final de vocês para esse encontro. Pedir a vocês de rapidamente resumir um pouco essa jornada do louco, né, que passou ali pelo mago. Eu vou resumir do meu jeito, depois cada uma meio rapidamente. Então ali o louco que é cada um de nós. Começa com uma estaca zero, não tem, é ingênuo, vai começar a sua jornada. Chegando um, tem ali todos os recursos dele. No 2, a sacerdotisa, ele adquire o conhecimento e o valor que o conhecimento tem e adquire aquilo. No 3, ele começa a dar à luz aquilo, então surge criatividade e fertilidade. No 4, ele vê que todo o conhecimento e a fertilidade que deu precisa daquela estrutura do imperador. E aí vê a necessidade de liderança e interação ali. Aí chega o Hierofante dizendo, não, mas essa é a forma de liderar e de utilizar o poder. Será que está contribuindo para o avanço da tua alma? Será que está sendo para um bem maior de todo mundo? E aí no 6 os enamorados falam, agora tu tem que fazer escolhas. Então não é a vida só de regras aqui, regras aqui. Tem que questionar as suas dúvidas pessoais e tudo. E o 7 fala assim, então vamos lá. Vamos levar as duas rédeas, o cavalo branco e o preto, continuar e avançar na vida. Porque aí, depois do 7º, vem o 8º. A justiça cai no próximo. O que você fez até agora? Agora é a hora da sentença, meu velho. Não tem. Teve o tempo, veio até aqui. Estágio número 8. O que você vai fazer disso? E no 9, quando a justiça deu a sentença, é a hora de olhar. Todas as ações que ele teve, que levou ele até aquele lugar, e vai sentir o peso negativo ou o peso, a leveza do positivo de tudo aquilo que ele fez. E aí é a hora da roda da fortuna, dá para cada um conforme as suas necessidades. É a hora da roda da fortuna, dá para cada um conforme a sua plantação. E ela vai colher aquilo. E daí no número 11, ele então tem ali a oportunidade de olhar para dentro de si e buscar força para continuar. E o 12 diz assim, não, calma, fica tranquilo, acredite na vida e tenha sabedoria e paciência de não reagir a tudo, mas agir. Agir teleguiado, porque a cabeça dele deve estar iluminado, né? E daí chega aquele momento de se desligar das coisas do mundo, porque ele já chegou a esse estágio. É a hora da morte para esse estado de consciência. Pronto. Gostaria que cada uma das senhoras pudesse passar para a gente um resumo breve assim da jornada do louco até a hora da morte, que é um ciclo em si, né? Aí a senhora escolhe qual das duas gostaria de iniciar, por gentileza. Acho que podemos estar trocando as ideias. Né? Tudo se inicia, é um ciclo. É dado através da força dos orixás. É dado através da força dos orixás, esse ciclo que se inicia. As cartas, por si, dentro da tiragem, seria ótimo que elas viessem nessa sequência, claro que elas nunca vêm, porque é feito todo embaralhamento. Sim, sim. É. E quando aparece a carta do louco, a gente tem sempre que ter um olhar mais rebuscado para aquela leitura que está sendo feita. Sim. Porque aquele louco também pode apresentar uma série de altos e baixos na sua vida que são necessários ser consertados. Sim. Situações que precisam ser consertadas, situações que precisam ser refletidas, porque somente através da reflexão, através da busca, do estudo, através do discernimento, da oração, da força que você vai proeminenciar através das firmezas, através da sua alocação, da sua aproximação com o espiritual, vai te ajudar a se referendar diante dos teus karmas. Então as cartas, elas podem possibilitar uma visão ampliada daquilo que vem até você, de vida até a morte, como também podem ajudar a revelar mistérios que não foram revelados. Mistérios que precisam ser revelados para só assim você entender alguns ciclos que se iniciou e você nunca entendeu por que não se encerraram. Daí a necessidade fundamental de uma reflexão em torno de tudo aquilo que está sendo tirado. O objetivo de alguém que busca as cartas deve ser sempre refletir. Claro. As revelações, elas vêm com o sentido de serem desobstruídas. Por isso eu digo, Eu utilizo as cartas porque existem muitas situações que precisam de trabalhos, porque existem trabalhos ativos que muitas vezes as cartas apresentam. E são necessários que esses trabalhos ativos sejam dissecados. Até chegar a esse ciclo de morte ou de renascimento, porque quando você renasce, reflete sobre uma determinada situação, você também morre para renascer. É sempre nesse sentido. Dona Maria Padilha, como que foi, como é que é essa jornada do louco, dali do mago até a morte? Se a senhora dá uma resumida em tudo isso, para a gente aprender mais um pouquinho com vós. Na verdade, a jornada do louco é a busca pela evolução. Oh. Isso é o reflexo da vida de vocês. O tarô é um oráculo dado pelas forças superiores, que é o reflexo da vida de vocês, da passagem de vocês. O louco, ele caminha por cada degrau de evolução. Cada carta é um degrau. É um degrau que você passa. Eu convido, na verdade, a todos refletirem sobre essa jornada do louco. Faça sua leitura. Medite. Um dia pegue a carta do louco, observe sua simbologia e pergunte: onde que eu estou sendo imaturo? Será que eu estou me jogando nas coisas de qualquer forma, de qualquer jeito? Depois pegue a carta do mago e fale: que ferramentas eu consegui até agora? Quais as minhas ferramentas de batalha para a vida? O que eu tenho comigo de dons que eu posso aplicar para o meu crescimento? Pegar o sentido de cada uma dessas cartas e meditando cada uma delas, você vai chegar a respostas incríveis. Que assim seja. As senhoras gostariam de entoar uma cantiga para finalizarmos esse primeiro encontro? Maria Mulambo, ela mereceu ganhar o que ganhou. Maria Mulambo, ela mereceu ganhar o ganhar o que ganhou. Foram sete rosas da Calunga, sete magravas e uma saia de cetim. Mas se tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de Atotô. Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor. Maria Mulambo mereceu o que ganhou. Atotô, meu pai, Atotô, meu senhor. Assim seja, graças a Deus. No meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. No meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Maria Mulambo, dona Pomba, gira Maria, batilha, rainhas do candomblé. Dona Pomba, gira Maria, Padilha, rainhas do candomblé. Meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Maria Mulambo, Dona Pomba, gira Maria, Padilha, rainhas do candomblé. Maria Mulambo, Dona Pomba, gira Maria, batilha, rainhas do candomblé. Vai, Luiz!